Passou o carro, bateu outra voz, ela contava os olhos. Com a modificada presente, você tá voz direita na foto. Lima, Kilo Bravo, plano instrumento, cancelador 36. Da presente, curva esquerda, base pela direita da 17. Repórter na final da 17, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, obrigado. Lima, Kilo Bravo, tráfego no visual e de pouso, toma 7, o vento, 150 graus, 8 nós. Oi, Salvador, T3894, próximo às terras, já com a pista vista. T3894, continua a aproximação, agora o televisão para o pouso, ajuste 1-0 no 3. Outro, aguardando, T3894. Autorizado Vitória, 180, Golf 677, decola pista 1-0, curva direita, saída Coral, controle 1-19-35, transponder 5546, o azul 2591. Autorizado 180, saída Coral, Golf 677, decola da 1-0, primeira curva direita, 5546, 5546, parte 3, chama pronto. 5546, parte 3, chama a condição. Salvador, muito. Boa tarde, Jusca 3567. Salvador, 3567, boa tarde. 3897, prossiga. Então, 3597, por gentileza, nível disponível para Brasília, Cente Lex. Ok, número 2, aguarda cópia, o ajuste 1013. Saída Arbol Elef. Arbol Elef, 3567. Salvador, azul 4206, posicionamento continuo. Frisado, Chantac. Frisado, mandato em 4206. Solo. 3894, Alô 2712, pronto pra cópia? Ô 2712, pronto. Frisado, Salvador Aracaju 2110, Golf 677. Decola a pista 10, curva à esquerda na saída Pouca, transição Aracaju. Controle 119-1935, transponder 5552. O azul 2712. Ok, autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677, no nível 210. Decola da pista 0, confirma pela esquerda, o perfil Fuca Aracaju. Controle em 11935, aciona 5552, 743. 43, chame pronto para pushback acionamento, azul 2712. Chama, né? Obrigado. 3894, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, 3894. 3290, vento na 60, brasileiro original, ajuste no 03. Então, ele vai estar travado, né? 143. Autorizado no parte 3, chame para o táxi 2591. Chama na condição 2591. Solo 3897, boa para a autorização. 3897, número 2 para a cópia, MD3 aguarda. Aguardando. Salvador Brasília 360, Peugeot 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbol, transição Elefa, controle 119-35, transponder 5540. Pode ser, então, Alto Azul 4206, 104 a bordo, 13:30, alterna Maceió. Destaque à direita, ponto espera 295, 1013, 4206. Destaque à direita, ponto espera 0800, Alto Azul 4206. 3894, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3294. Taxo Azul 2591, 58 a bordo, autonomia de 4 horas, eu sou Fernando Serra, Bravo Golf Lima. Confira novamente por B? 58. Bem, livre taxa até a saída do Pátio 3, 2591. Livre taxa até a saída do Pátio 3, 2591 da Azul. Pessoal, na hora 4, eu venho aqui, tá bom? Via Alfa, reporte, antes da Juliette. Vou parar na hora 4. Qual a temperatura, por favor? 30? Confirme. Temperatura do ar, 2 na hora 4. 28 graus. Obrigado. 0 graus, 7 graus. Ainda fala 0, 4, 2 na hora. Estacionamento, portão 8-3-5-6-7. 3567, agora só instante para iniciar. Do limite do Pátio 3, Azul 2591. 2591 não está autorizado. Prosseguir táxi até o ponto de espera via Índia 1895-1013. Via Índia 1895-1014, obrigado. Controle 199-35, viagem. 19-35, boa. Passo fácil na hora 3897, Salvador Guarulhos, autorizado. 340, Peugeot 10, Piraí, DCT Umbádio, Peugeot 44. Decola pista 90, curva direita, Dael Leda Motiva. 1935, controle. 5553 no transponder. Vou tentar repetir. Piraí, Umbádio, Dael Leda, 1935 ao controle, 5553 é o transponder, 3297. Portão 5, chame pronto. Na hora ponto, portão 5. 3567, coordena com o equipe de solo após o Avianca passar a retaguarda e está autorizado no 8, chame táxi. Após o Avianca autorizado no 3567. Fala, Salvador, na 201. Prossiga. 360, Galeão. Guarda Copa 1013. Passe. Obrigado. Pátio Índia Alfa Ponte Espera 895, o ajuste 9013, vamos ver. Pátio Índia Alfa 895, até 3, 7, 3, 4, 5. Azul 2712, pátio 3, puxe e estacionamento. Autorizado, chame táxi 2712. Tomaré. São 3567, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 160 graus, 7 noites. Alinha decola, pista 0, 601 no próprio Procópio. Pode siga. Galeão 360, conforme rota, decola pista 90, curva direita, Gael Leda Irumi, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5535. Oceana 6201, autoridade, Galeão nível 360. Decola da 10, curva direita, Gael Leda Irumi, 5935, 5535, transponder. Portão 612, já pronto. Agora azul 2712 para o táxi. Estamos com 91 no bordo. Autonomia de 1h40. Alterna aqui mesmo, Salvador. GV táxi, pátio, Indy Alpha, ponto espera 1895, ajuste 10013. Uma boa viagem, 2712. Passa, recebe via pátio, Indy Alpha, no ponto espera 1895, Camilo 13. Obrigado, alterna, saída. Dois, 0201, tem estacionamento na posição 6. Gente, o Oceano 6201, estamos pronto para push. 2, ponto de espera, dono 0, pronto. Muito boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 160 graus, 7 nós. Permite alinhar e decolar, o azul 2712. Tino 2, decolada 06, controle transfere 1, 19, 35, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite, até mais tarde. 6201 para o táxi 150 a bordo, 3h30, Campinas. Chanel 6201, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 3, tem um bom voo. Pátio Índia, torre 118 95, Chanel 6201, obrigado. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 50 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Xanem 201. DCT Umbad, peso Lu 44, Pagog e após conforme o lado do plano. Decolagem na pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.35, aciona 5562. Autorizado o barulho, 640 nível, rota conforme o plano. Após 1-0, viragem, após direto combate, após 1-4, conforme. Para a curva direita, decolagem da pista média, El Leda Motiva, tomada em controle 5562, outra foto. É o 1-0-4. Telemetria 259, cotejamento correto, chave pronto, pushback acionar portal 09. Aeroplano decolado aos 17, controle 119.35. Controle 119.35, Chané 6201, obrigado. PA 3297, com o POB de 229, para treinar Galeão, autonomia de 3 horas e 50. PA 3297, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 3. Ajuste 10 no 3, Pátio Índia, ponto de espera 11895, PA 3297. Prossiga. Coordine com a equipe de pátio após a passagem do R2 da TAM na retaguarda, iniciando 02, chama ataque. Prossiga, após a banda coordenar, inicia chama ataque. Bom, Bravo, ao solo. Conforme a rota que eu recebi aqui no plano de voo, é o Pezulu 10, Dakida. Em Dakida tem uma modificação de nível de 340 para 360, confere? É, a rota continua Pezulu 10, então então vou desconsiderar aqui a modificação de nível, permanece a rota como foi paga anteriormente. Segundo dia 400, com autonomia de 3 horas e 34, 151, campeão. Uno 645, ciente autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, agora como número 2, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. EV 13, número 2, exato, tem um ponte dela, boa noite. Salvador é o Air Europa, Lima, Quebec, Oscar. O Air Europa, Lima, Quebec, Oscar, é o solo na escuta. Ok, o Lima, Quebec, Oscar, na posição 2 do pátio 3, solicito autorização para ser rebocado para a posição 10 do pátio 1. Lima, Quebec, Oscar, aguarde para iniciar o reboque. 09 pousando agora que vai prosseguir para as 3. Só um minuto. Ok, né? Muito obrigado. Fechando 5, boa noite. Tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 27 no 5. Decolado 1126, controle 1, 19, decimal 35. 19, 35, 3287. 2795, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento no 40 graus, 89. Autorizado pouso, tem baixado travado, azul 2795. Uno 645, observando o tráfego agora na curtíssima linha, mantém pístula zero. É, será que mantém o zero, pessoal? Uno 645. Azul 2715 no céu 28, livrar agora no 219. Confirma no 21? 9. 219, boa. Alô, Salvador, muito boa noite. Azul 2715, livrar na sequência. Azul 2715, boa noite. Prossiga via Alfa e Kilo. Pátio 3, remota 4, Romeo. Kilo, Pátio 3, remota 4, Romeo, Azul 45, decolada 30, controle 1, 19, decimal 35. 1935, voo 645, para aqui. bom no 705 passadora. Salvador, CNR62 conosco, para acionamento na posição, estamos do 09, posterior. Autorizado, chame pronto para o táxi. O quais são? Chame pronto para o pushback, o CNR62 conosco. O RNO para Lima, Quebec, Oscar, na escuta? Na escuta, pra cima, senhor. Autorizado, inicial reboque, reporte para ingressar no pátio 1. Ok, autorizado e reportar na entrada do pátio 1, obrigado. Passou travou, passou externo, 705. 705 avistado, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 7 nós. De boa, 1 no 0, 705.